Faz a posição que eu gosto só pra conquistar o pai. Eita. A posição que eu gosto só pra conquistar o pai. Faz a posição que eu gosto só pra conquistar o pai. A posição que eu gosto só pra conquistar o pai. Fico intrigado com o jeitinho que ela dança com a dose de ousadia. A novinha assusta. Só quero ver como é que sua bunda pula. Só quero ver como é que sua bunda pula. Só quero ver como é que sua bunda pula. Agora para! Bunda maluca, bunda maluca, bunda maluca, bunda maluca, bum, bunda maluca, bunda maluca, bunda maluca, bunda maluca, bum, bunda maluca, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bunda maluca, bum, bunda, bunda, bunda, bunda maluca, bunda maluca, bunda maluca, bum, bunda maluca, bum, bum. Só quero ver como é que sua bunda pula. Só quero ver como é que sua bunda pula. Só quero ver como é que sua bunda. Agora para! Bunda maluca, bunda maluca, bunda que bunda que bunda que bunda que bunda maluca, bunda maluca, bunda maluca, bunda maluca, bunda maluca. Aumenta o paredão, soneca. Se tu tendo com terra, terra. Bunda, bunda, bunda. Bunda maluca, bunda maluca, bunda maluca, bunda. RG Saveiro Trime Terra. FB Miranda Depósito de Bebidas. Lucano Bahia. HS Acessório. Da cabeça, ó. Faz a posição que eu gosto só pra conquistar o pai. Faz a posição que eu gosto só pra conquistar o pai. Posição que eu gosto só pra conquistar. Faz a posição que eu gosto só pra conquistar. Eu fico intrigado quando vejo meu 10. Eita, a novinha surta. Só quero ver como é que sua bunda pula. Só quero ver como é que sua bunda pula. Só quero ver, só quero. Agora. Ei, bunda maluca. Bunda que bunda. Bunda que bunda. Eita, bunda maluca. Bunda maluca. Que isso, vida? Bunda maluca. Seu bumbum tem vida própria. Bunda maluca. Bunda maluca. Bunda maluca. Pagode é massa. Bunda maluca. André CDs. O moral de Bicoara. Vem, Jaca. Vem, Jaca. Vem, Jaca. Bunda maluca.